já se foi, desperte agora. Tens a oportuna em suas mãos, vambora. Vigora, rejuvenesce, reconfortante é saber da terra em movimento. Não há dor que não passe, o dia que não nasce após tempestade e vento. Se foi só mais um capítulo, prepare o próximo. Despertar ao som de passarinhos, só mais um capricho. Essa cidade mundana só tem lixo. Me proporcionou um momento de reflexão antes de tocar o chão com as solas que me equilibram. Alamento numa nova era. Me reanima, me reconstrói, me realiza, me satisfaz. Saber que são apenas metas, a cota é superá-las. Os dias são corridos, os prazos não prorrogam. Foquem, tentem, não mosquem. Bem antes mesmo do seu de jejum, da caneca quente. Toma um café, um chá de sumiço de quem só quer ver na gente. A massa cabisbaixa que não planeja um passo na sua frente. Alamento numa nova era. Me recomponho e reitero na individualidade de mundos opostos. Fazemos nossa parte, buscamos nosso espaço, mas não defendemos sorte. Que venham contratempos, nós sabemos que juntos somos mais fortes. Em pouco tempo, o corpo se acostuma, a mente já funciona, os passos se alternam. Prontos para a guerra, fazemos parte de uma geração que acredita no poder de suas ideias. Alamento numa nova era. Então levante e faça a diferença.